Ao inverso do Folhas de Outono, vamos ao Inversa, que promete um prog e djent. Eles são de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu, particularmente, me surpreendi com o som deles, quando ouvi da primeira vez. Qualidade tá bem gringa, positivamente falando. O EP lançado de título Ment está ótimo demais. Vamos de som? Deixe fluir o que será de mim. O Brasil tá precisando de mais bandas assim, cara. Espero que as dificuldades do dia a dia e os corre-corre não façam a banda perder o ritmo. Vamos de mais uma. O Mundo em Minhas Mãos. A banda parece estar em processo de gravação de um novo EP chamado Alma. De cara, todos parecem ser uma rapaziada nova e mesmo assim, o som que eles fazem bate firme com hipocrisia.